Oceano 320 Salvador, desça para 3.500 pés, ajuste 1015, voe direto Duna para o ILS. Hotel X-Ray. O hotel X-Ray, você falou de terra de Minha, 2 a bordo, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, Marinha 7089, controle. 7089, está bem, está no farol da barra. Positivo. Está agora 11 milhas para a Duna, livre LS. No farol da barra, helicóptero a 1000 pés. Informação apenas de tráfego, câmbio. Negativo, voltado visual, informado agora 6.5 milhas de Duna, bem? Está 3144. Ah, quero desculpar, eu forneci de Simbra. Realmente está 6.5 de Duna. Negativo, contato visual. Positivo. Oito mais bravo. Sim, gente, mas não será autorizado aqui. O eco mais bravo vai ter que aguardar a cópia. Não será possível o acionamento. O eco mais bravo. O acionamento é por conta de risco. E eu não vou autorizar o táxi sem o seu copiar, ok? O eco mais bravo. Daqui a pouco tem algum problema no seu plano. E aí pode ocorrer um transtorno pro senhor aí. No taxiway, ok? O eco mais bravo. Cara, a gente taxia por conta de risco própria. O senhor vai taxiar por conta de risco? Não pode, não está autorizado o eco mais bravo. Mantenha a posição e aguarde a cópia. O litoral, você foi de Simbra, a captura 10. Está passando aqui pro litoral. No 867, autorizado, chame táxi. Juliette Serra, control. Juliette Serra. Left turn, fly direct to Paripe, over. Left turn and direct to the beach, sir. Do you know the corridor for landing here in this airport? I do have the visual approach card in front of me. Roger, fly heading out 040 visual and avoid the final runway 10, over. 040 visual, Juliette Serra. LS, sistema 0, 3144. 3144 em aproximação, reduza, chega o trem, torre 11895. 1895 agora, Abaixada Salvador. Salvador, boa tarde, Azul 41, no meio, livre 200, para 150, informação Quebec. Azul 41, no meio, controle, desça para 4.015, direto Duna para o ILS. 4.015, Duna e ILS, Azul 41, no meio. Metrô no 0, no 5, aguarda autorização de pouso. Tente aguardar, 3144. Romeu Oscar Pro, você transponde? Ativo. A senhora é normal. Acarado. O hotel X-Ray e o Yankee Romeu Tango, atenção para os tráfegos, 500 pés do mesmo setor aí próximo da Ribeira, câmbio. Siga. Cara, como é possível que eu pudesse autorizar o nosso táxi por conta disso, para eu aguardar lá do outro lado, lá no pátio, no próximo ao fim, um pouco mais adiante aqui. Se eu puder antecipar o nosso voo, de fato, eu agradeço. Poli 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. 198, obrigado. 3, 2, 3. Então, se é um plano de voo, eu não vou pagar autorização a você e não vou autorizar o táxi do senhor. O senhor vai ter que aguardar para a cópia. O Recife não tem nada do seu plano e ele falou que vai entrar em contato comigo. Vai passar 2203 a prova de conquista. Solicitação negada, voo e Elefa mantendo o passageiro do 2230. Juliet, Juliet, Serra, maintain 1500 feet to avoid the final runway 10 and maintain heading 040 for traffic coordination. Oh. Sendo na final dono zero, o Marinha 7089, forma um Airbus até na curtíssima final para pouso dono zero. Após início, o táxi do gol está autorizado, 3203. Após ele passar a retaguarda. Passagem do gol autorizado, está 3203. Chama lá táxi. Retorno 52, boa tarde, prossiga. Dois é plano Vocon? É plano Scott? Salvador, Salvador, plano Vocon. Vai acender ao 055, nível 055 visual. Vai sair na radial 199 em Salvador a 760 milhas. Em coordenação com o controle 198 e o transponder é o 2640. O senhor vai decolar da pistão 90, vai curvar à direita, vai ingressar no corredor Axé, 1000 pés estrito, aguardando a pistão do controle. O Netuno 52. Apenas o transponder é a curva, após a decolagem. Está livre o acionamento, chame para o táxi, o Netuno 52. Boa tarde, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar 3144. Voo 2006, desça para 2000. 2006, 2000. Azul 416, ajuste a velocidade em 2 e 10 nós. Reduzindo azul 416. O aeronave da Gol já passou a retaguarda. Chama para o táxi do portão 8. Mike Bravo, está pronto para a cópia? Está pronto para a cópia. Salvador, Serra Bravo, November Fox, nível 280, conforme roda do plano. Decola pistão 7 com curva à direita, saída da El Leda após direto. Controle 119, 8. Transponder 5176. West Mike Bravo. Transponder 5176. Afirmativa, chegada é a Mania, turno. Claro, tá duas linhas de grupo, após grupo, voa. Positivo. Motor de Salvador, Zona 964. Informação, Quebec. 964, controle, desça para 4015, direto Duna pro ILS. 4015, direto Duna, Zona 964. Zero, então, boa tarde. 0095, Eco, Mike Bravo. Para o carro que vai chamar a 12, o Eco Mike Bravo. Salve, Vasco. I don't know the corridor, sir. 44, ingressa Juliette, portão 1. Juliette, 01. Roger, Verdu. Papá, Patrão, Mike Bravo. Eco Mike Bravo, altímetro no 015, prossiga. Aqui no Parque 5, senhor, autorização para taxiar pela pista auxiliar, como do outro lado da pista principal. Táxi autorizado até a Taxiway Papá, reporte na Papá para cruzamento da pista no 7. Autorizado até a Papá, vai reportar na Papá pelo cruzamento. Correu o gol no 8. 267 está pronto, a linha decola sem parada no zero. Livre, a linha decolar, pista no zero sem parada, o vento no 2, 0 graus, com 08 nós, gol 1867. Informação, reduz a cheque 3, chame a torre, frequência 11895. 0-0-7-2-9-5, continuar 63-0. Papá Romeu, Juliette, Juliette, Serra, make it 360 degrees to the left side. 360 to the left, direita. Essa taxi é Oscar, ingressa à direita, taxi via pista 17 e vai reportar livrando na próxima esquerda na Quebec. Na próxima vista, vai reportar na próxima. Dois a bordo, vai até o hotel aguardando lá na posição 9-2-3. Salvador, 3-2-2-3 para o taxi, 1-6 a 2 a bordo, 3 horas, Ribeirão Preto. 3-2-3, Libertax, pátio Índio Alfa, com espera 2-9-5, ajuste no 0-9-5, tem uma boa viagem. 3-2-3. 0-9-0-8-9-5, com espera pátio Índio Alfa, 0-9-5, ajuste. Controle azul 4196, pode colar um pouco mais à direita para se acertar? Pode ser, então autorizado para ser para o localizador. Obrigado, Nomeia. 490, aguarda cópia, ajuste no 095. Aguardando cópia, venda perícia, Momo Clock. Momo Código, foi direto. Vamos falar do direto. Esse decolo 04, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, obrigado. Mike Bravo, à direita agora via Taxiway Mike. Após, na próxima esquerda, na Lima, vai manter a posição da Taxiway Lima, chamando o solo 12111 para cruzar o pátio principal. Hey, Roger, runway 17 for landing, contact the tower, frequency 11895, and request instructions for landing, over. 11895, request instructions for landing, you'll get to get set up. Controle, eu vou no 867, colado. 867, controle, contato radar. Oi. Controle, vou 1-4, contato. Way 17. 4, controle, desça para 4.015, direto Duna, pro ILS. 4.015, at Juliet Serra and call me on 3 miles of runway 17, okay, threshold 17. Roger, I'm 25 miles, calling at 2 miles, expediting approach to the Juliet Serra. Direito 80 para o localizador, chefe estabilizado. Direito 080, repassar estabilizado, voo 2006. Solo, Eco Mike Bravo. Eco Mike Bravo, livre saque. Bate o Indy Alpha, ponto de espera 1895, ajuste 9095. O ponto de espera transfere 1895, ok? O Eco Mike Bravo. Confirme pessoas a bordo. A bordo 062. A passagem sobre o marcador externo, eu agradeço a sua colaboração. Cheque o trem, torre 1 no 895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Gol 200, meia velocidade agora, 180 nós. 180, reduzindo, 2006. Gol 964, desça para 2000, sem restrições. 2000, 964. 209 para emitir o meu tempo. Voo 1104, para 2000. Controle de voo 1885, quanto é dentro? 1885, desça para 6000, chegada a BOF 1015. 6000 na BOF 1015, 1885. Voo 867, poderia vá para o Alerta? Autorizado. Obrigado. 152 está no hotel, visual coronavírus da ação alinhada após a passagem da mesma, ou seja, autorização para o cruzamento da 1.0. Boa tarde, Jesus 41, no meio, vai passar o externo, final X-ray. 200, descendo para 2000. 290, 2000, bom, 1.6, 1.9, depois da Terra, iniciando rolagem na cabeceira 1.0, aguarde autorização de pouso, 1015, altímetro azul, 4.1 no meio. 1015, observando, 4.1 no meio. São. Até que essa parte entre a Alfa, entre a Índia e a Juliette está fechada, ok? Se eu faço 180, retorne, ingresse na Índia. O paciente vai retornar e ingressar na Índia, é mais grave. Salvador, retornando a guarda cópia, o ajuste 1095, boa tarde. Boa tarde. Vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso no 0 azul 41 no meio. Jet Juliet Serra on the ground at 08, confirme your apron. Jet Juliet Serra, a gente fez superfície de bordo, livre. Confirme your destination, apron. A gente fez superfície de bordo, general aviation for superfície de private jet bomb. Gente, mantém. Controle de papel do 964. Afirmativo. 7. 1015. Passará 2006. Mike Bravo, transfere 1895, está presente. 1895, está presente. Bravo. Mike Bravo. Bravo, mantém o ponto de espera, pista no zero aguardando. Tá, mantém o ponto de espera aguardando, eu acho mais bravo. Leave it to the right, leave it on the right, taxiway Papa until apron number 5, and pay attention to the marshalling. Azul 4-1 no meio, no solo 09, à direita, solo 1-2-1, decimal 1, boa tarde. 2-1-1, boa. Mike Bravo, posso ir aqui pela esquerda, aqui nessa passagem? Não, mantenha a posição, mantenha a posição, é com Mike Bravo. Então, só mantenha a posição, é com Mike Bravo. 3 milhas na frente, assume Duna. Ciente Duna 2000 ILS autorizado. 7964. Straight ahead and stay the vehicle to marshaling in your airplane. 2006 livre pouso, pista no zero, vento no 20 graus com 08 nós. Tente livre pouso, não no zero, 2006. 5490. Nível 200, depara da pista no zero, com curva esquerda, sai na monta, no toque, após direto, no terreno, com nada, com 8, transforma em segunda, com 4 3, time pronto, 5490. Uno 164, vetoração, esquerda, proa 040, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. 040, desvia de vista lote, gol 1964, confirmado. É gol 1164, 1964 está no localizador. Afirmativo, isso considerado no localizador permanente, gol 964. Afirmativo, estou vetorando agora o 1164, é fogo essa numeração, né? É muito próximo, mas está bacana. Você 1164, entendeu, esquerda, sua 40. Positivo, a gente vai navegar no máximo 4 milhas na proa informada para depois girar à direita. Eu preciso que o senhor perca velocidade. Netuno 01, passou avanço, vindo para costa. Positivo, a 3 mil pés, Netuno. É 3 mil, Netuno 01. Gol 1964 no localizador e passando Duna, eu agradeço a colaboração, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1895. É, chamar a torre, reduzindo, disponha, obrigado. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette. 2006 da Gol, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai chamar da Juliette, gol 2006. 70 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita para 70, obrigado LS, é o 1164. Autorizado, 5490, chame táxi. Para táxi, 5490. Salvador, gol 1964, estabilizado LS. 4 voltímetro 1015, tá abaixado e travado? Passou, travou. Ele quer, gol 1964. 7964, você livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, com meia dúzia nós. É, também pode, gol 964. Vou chamar a torre 118, estimando 95. 5-2. 288, 132 a 3, graças a uma boa semana. Boa, muito grato. Gol 1885, será o número 4 para pouso, a velocidade 180 nós. Gol 1885. 5-2, no ponto de espera, dá 1-0 pronto. 5-2, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, 5-2. Prova e o controle, contato radar. Lote 4, ou 2005, início de ventilação para sequenciamento, direita, proa 240, para de comunicações, Simbra Magnética 120. Ok, 240 na proa, 188. 230, desça para 5000. Muito bom, 5 milhas e meia para o externo, eu agradeço também a sua colaboração. Reduz a cheque o trem, torre 1-1895. Obrigado, torre 1895, até mais. Controle Salvador, boa tarde, Xerené 326, informação Quebec. Luciano 326, controle, desça para 4.015, direto Duna, para o ILS. 4.015, direto Duna, 490, livre táxi, pátio 1 de alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1015, bom dia. Livre táxi, Índia, ponto de espera 1118, 952, agilizando manobras para decolagem. Mantém, cabeceiro no zero, agilizando o Netuno 52. Controle, RTG, o Trip 5626, informação Quebec. O Trip 5626, é um prazer realmente falar, mas somos aqui em Salvador. Você quer falar com a gente ou retornar para Aracaju? Desculpe, é Salvador mesmo que a gente quer. Passando Conde, no nível 40. Positivo, contato já está estabelecido, vou ir para a Bonf, a chegada é a Bonf, pista 10-15. Aqui eu vou no Bonf na chegada, 1015, eu fico meia dois metros. Decolagem, pista no zero. Decolagem, dois. Gol 1885, agora é o número 3 para pouso, está seguido o bandeirante da gloriosa Força Aérea Brasileira. Informação para o gol 1885. Só um momentinho. 1885, esquerda pro 210, está limitado pelo localizador. 210, mantém 4000? Vai descer para 2.000 pés, vai iniciar o voo sobre a bela ilha de Itaparica. Beleza, 2.000 pés, panorâmico de Itaparica. Bianca Hamilton, prossiga. Bianca Hamilton, seguindo de plataforma para pouso no Guerra de Gaia. Que bom, chame na final para pouso. Obrigado, chamar. Para pouso, está 10.164. Iniciando a redução da 3 milhas de duna. Ah, ok, né? Tudo zero. Eu preciso que o senhor mantenha um pouco mais essa velocidade. Está 7 milhas e meia para o externo, confirme. Ok, vai manter a velocidade. Ok. O senhor pode descer para 1.700 pés. Para 1.700, né? Tudo 01. É 4, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, é 4. Vira a esquerda para o lock. Sim. Controle, é com mais bravo? É com o Mike Bravo cumprindo a saída, aguarde. 885, esquerda para 140 para interceptar o localizador, chama estabilizado. 140 vai chamar estabilizado. É com o Mike Bravo, prossiga. Está cumprindo a saída, tá? Quando possível, pro do Bravo atual do voo. Ah, positivo, você é com centro de controle, só tem que manter a saída. Ah, vamos manter a saída. Controle o Ian, meu tanque entrando no final. Ciente, frequência livre, helicóptero Yankee Delta. Muito obrigado pela coordenação, bom trabalho. Boa. 315. Detona 01, está agora 3. 3.7 milhas para passagem sobre o marcador externo. Reduza para velocidade de aproximação, efetue o cheque pré-pouso. Eu agradeço a sua colaboração. Chame a torre, 11895, Netuno 01. Chamará 11895, tenha uma boa tarde, até a próxima. Até. Torre 20, à direita, solo 121, decima 1, boa tarde. 219, ou 219. 211. 219. Oceano 6326, desça para 2000 pés. 2000, 6326. Localizador, 1885. 1885, localizador ILS autorizado. Aguarde transferência de comunicações. Vaga. Controle Salvador, Netuno 52. Netuno 52, controle. Mantendo o corredor axé com meu pés, dando possibilidade, manter até o farol da barra. O controle está ciente que vai manter meu pés até o farol da barra, confere? Afirmo. Positivo, livre. Grato. Papai, Bank Bravo, chame Recife, frequência 13325. 13325, Eco Mais Bravo. Obrigado, bom trabalho, senhor. Boa. Vento no 01, tem livre pouso, pista no 0. O vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso na pista 10 para o Netuno 01. 5490, decolou 22, controle 119, decimal 8, bom voo. 198-35490. Gol 1885, 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, eu agradeço a sua colaboração. Cheque trem, torre 11895. 2-3-5, sempre pegado, vai. Sinal 095, 1-1-4-3. Escuta, saiu da Fuca. Fuca. 5-4-9-0, perfil da saída Momo. 5-4-9-0, ao controle, contato radar. 9-0. É. 3.400 pés na descida para 2.000 pés. Está autorizado a aproximação ILS. No litoral, no rumo oeste, a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, mantendo um voo visual e a altitude de 1000 pés. Informação de tráfego para o Oceano 6326. Juliette, portão 62, gol, o nome da quadra. Dos 3-0, início de vetoração para sequenciamento e pouso, pista 1-0, é o número 4 para pouso. Direita, proa 240, desça para 2.000 pés, tem como limite o curso do localizador. Direita 240, descendo para 2.000 pés, fica o curso do localizador, L3-0. Passou o farol da barra, está visual com tráfego acima da gente, libera a ascensão por 5-5, conforme solicitado na radial 99. Mantenha mil pés, pode curvar à esquerda para interceptar a radial, mantendo mil pés. Ok, mantendo então os mil para interceptar a radial. Eco ou Fox, libera a direita, pode prossegue na minha escuta via Alfa e vai reportar na Taxiway Delta para o cruzamento, aguardando autorização. para Alfa e para Delta, aguardando autorização, está livrando a primeira direita. 5490, Pega 230, esquerda, proa 190, limitado pelo localizador. O próximo vetor será para interceptar e completar o ILS. Informação para o Pegasus 30. Netuno 5-2, suba sem restrições para o nível solicitado. Muito grato, subindo sem restrições. Trip 626. 626 na escuta. É o número 4 para pouso. Algum inconveniente de voar direto duna? Pelo contrário, vamos duna, 5626. Se eu estiver pronto para descer, autorizado a altitude de 2.000 pés. Afirmativo, em 3 minutos iniciamos a descida e formarei de braço. Piano 6326, está passando duna no curso do localizador. Reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1-1895, piano 6326. 1895-6326, boa. Boa. Torre Salvador, boa tarde, Chané 6326, 3 milhas para o externo, pista 10. 6326, aguarda a aproximação, guardando pista livre. Aguarda 6326. Pega 230 para interceptar o curso do localizador, esquerda para o 130, chame estabilizado. Esquerda para o 130. Livre cruzamento, Netuno 01. Grato, até a próxima. 5490. Solo 27 à direita, 211, solo, boa tarde. 211, boa tarde. Solo, boa noite, 85, Lebron. 285, táxi via Alfa, reporte de CGL. Alfa, CGL. Trip 5490, controle. 5490, prossiga. Vai interferir muito com a sua navegação se o senhor for autorizado direto para o destino, Petrolina? Ah, perfeito, 5490 direto Petrolina, autoriza? Autorizado. Obrigado, 5490 direto Petrolina. Segurando o nível 140356. Positivo. Pegasus 230 está agora 4 milhas para passagem sobre o marcador externo, pista 10. Interceptou o localizador? 30 no curso do localizador. Muito bom, complete a aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 1-1-1-8-9-9-5, Pegasus 30. 285, mantém a posição antes da Juliette. Vai, mantém a Juliette. Salvador, pega do 3-0, na aproximação final com o trem baixado e travado. Canal M3, 26, solo 3-0, à direita, solo 2-1, decimal 1, boa tarde. 2-1-1, boa. Rádio, passageiro 2-3-3-0, continua a aproximação, agora na pista livre, altímetro 1-0, 1-5. Salvador, Xará, 63, 26, lembrou nossa escuta. 63, 26, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 3-2-6. 1-3-0 graus com 0-8 nós. 3-0, Rio de Fundo, pista 1-0. Para o táxi, Oceania 6315, 144 a bordo, autonomia de 5 horas e 17 minutos, alternando com o fim. 6315, cruzei táxi à direita, ponto espera, 1895, 1015, boa viagem. De direita, ponto espera, 1895, grato, boa tarde. Ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 885. Salvador, continua o vento para o Pegasus 3-0. O vento? Afirmativo. O vento está 1-2-0 graus com 0-8 nós. Grato, Pegasus 3-0. Metrô no 0, no 5, Pegasus 3-0. Metrô 1-0, Pegasus 3-0. Portugal 021, this is approach, no trouble descending at 8000, this is the altimeter 1015 above arrival, runway 10. Salvador Recife 350 para 858, decola para o sinal 0, curva esquerda, full Caracaju 1985411. 350 autorizado, Recife 358, decola no 0, curva esquerda, será full Caracaju, controle 119.8, transponda 5416142. Portão 5, chama pronto. Chama. Reduza para aproximação e cheque para pouso. Esse é uma redução, 5626. Subir 26, caso tenha condições, gira à esquerda para Simbra, 1700 para aproximação. Qual é a condição de voo aí? Tem condições visuais, está prosseguindo a 1700 Simbra. Positivo. Reitero, cheque o trem, chame a torre. 11895, aproximação autorizada, bom pouso, até mais. Obrigado pela colaboração, obrigado pelo bom pouso, até mais. Faça 80 agilizando, gentileza, repórter livre no hotel. Torre Chanel 63, 15.0.0, tá pronto. Inicialmente mantenha a posição, estou com o tráfego já próximo ao marcador externo, mantenha a posição 63.15. Mantendo, Chanel 63.15. Salvador, boa tarde, 35626. A gente pega o 30, graças, boa tarde. O 626, cheque 30, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 40 graus, com 08 nós. Já travado nesse pouso, 5626. Entra. Over Alpha Golf November Beacon, reclaim to 5000, over. 4065 da Azul, para Campinas, eu solicito 340, que tem informação Quebec. Autorizado, Campinas 340, Zulu 16, decola pista 10. Curva direita da Euleda Motiva, controle 119-8, transponder 5427, 4065. Direita 111, obrigado, boa tarde. 119-8. Autorizado Campinas, 340, decolando da saída da Euleda após. É Móvito, né? Motiva. Motiva. 5427 transponder, 119.8, a potência do controle. Correto, 4065, chamei pronto para posicionamento. Chamei para posicionamento, só que é obrigado. Fala, Salvador, 5626 da tripla. Alfa Quilo, pátio 3, 5626. Alfa Quilo, pátio 3, 5626. Com 08, nós. Cruzado em relação a 0, 63, nós. 315, decola 41, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 198, grato, boa tarde, 6315. Cordial, boa tarde, Oceano 6315. Oceano 6315, é o controle, contato radar. Gente, alguma possibilidade de voar na proa de Leda? Após 2000, Leda autorizado. Após 2000, Leda autorizado, grato, 6315. Marinha 709, consiga. O Marinha 707-709 está com cópia. Autorizado Salvador, Aracaju, 1000 pés, vai decolar da 190, curva à esquerda, ingressando no corredor forte, 1000 pés, controle 198, transponda 5495, 7089. 12545, obrigado e até daqui a pouco uma volta, meu querido. Até. Perto, pátio militar, chame pronto. Guarda a cópia. Aguarde. Terra, prossiga. Grupo 1PES, 17 direita, corredor Axé, 198-0123, quilo Quebec Serra. Portugal 021, reclear 22,000, no restriction. 22,000, no restriction, support, no restriction. Solo Chané 6142, inspecionamento, no posição 5. Autorizado, Chané Taxi. Cuidado. Chané Taxi. Guarda cota número 2, ajuste 10. Confirma, daí é o coral. Confirma, daí é o coral. controle, Oceano 6315. Controle Salvador, Oceano 6315. Oceano 6315 é o controle. A possibilidade da presente uma proa de morte para o 6315? Negativo, mantém a proa de Leda. Proa de Leda, 6315. Pátio Indial, ponto espera 1895, 1015, Goiás. Frente aqui à direita, posto, principalmente, ligado, até um pouco. Bom, Salvador, tá 3, 193, é 1, ponto espera. Boa tarde, boa tarde, 32, passando 220, Togarião 360, Pedro 10, decola pista na 0, curva direita, da El Lida Motiva. Controle 119.8, transponda 5402, distância 3193. Israel Leda Motiva com curva direita, 5402, portão 1. Aguarda só um instante para o push. Não aguardo direito. Senha livre, ingresso, confirma pessoas a bordo. 415. Bordo 7089. Confirme? Livre táxi, pátio militar. Na hotel, mantenha a posição. O Marinha 7089, chame a torre 118.95. Portão 1, autorizado puxa acionamento de chamitax. Então, avançado, portão 3, 1, 9. Vamos já ter a atualização do voo 097. 097, Salvador Ilhéus, 240, via conforme rota do plano, pista 90, curva direita, da El Coral, controle 198, transponder 5424, 2097. Beleza, aprovado, 240, enquadra minha rota do plano. Saída da El Coral, curva direita, 198, 4, 2, 4. 5, 4, 2, 4, 4.